isso, Black, é louco, é. Esse swing é inconfundível, meu Black. Aumenta o som, aumenta o som. De segunda a quinta ela só trabalha, mas de sexta a domingo ela sempre trava. De segunda a quinta ela só trabalha, de sexta a domingo ela sempre trava. Trava, trava, trava, trava, trava. Temos paredões. Chegou! André Cedrinhos, o mural de Ibicoala. De segunda a quinta ela só trabalha, mas de sexta a domingo ela sempre trava. De segunda a quinta ela só trabalha, mas de sexta a domingo ela sempre trava. Trava, trava, trava. Trava, trava. Avisa que chegou o Black. Ela sente trava. Trava, trava, trava, trava. Trava, trava, trava, trava, trava, trava. É desse jeito, ó.